Decreto de exaltação a Jesus. Jesus, Senhor da libertação. Jesus, luz do mundo. Jesus, divino servidor. Jesus, propagador da paz e do amor. Jesus, mestre da harmonia. Jesus, fonte de misericórdia. Jesus, expressão límpida da verdade. Jesus, puro amor. Jesus, mensageiro da luz. Jesus, caminho para a vida eterna. Jesus, redentor do mundo. Jesus, juiz da reta justiça. Jesus, fomentador da simplicidade. Jesus, bálsamo do mundo. Jesus, esperança viva. Jesus, salvador dos homens. Jesus, divina humildade. Jesus, eterna mansidão. Jesus, grande removedor de todas as máculas. Jesus, glória absoluta. Jesus, pescador de almas. Jesus, verbo vivo. Jesus, amado libertador. Jesus, consolador dos corações. Jesus, magnífica radiância. Jesus, infinita refulgência. Jesus, ressurreição e vida. Jesus, sempre imaculado. Jesus, adorado Messias. Jesus, farol nas tormentas. Jesus, eterna aliança. Jesus, pacificador do mundo. Jesus, divino amigo. Jesus, guia para a luz maior. Jesus, glorioso médico dos médicos. Jesus, voz da verdade. Jesus, filho de Maria Santíssima. Jesus, estrela da manhã. Jesus, de ardoroso coração. Jesus, amorável mestre. Jesus, provedor de cura. Jesus, salvação e renascimento. Jesus, perdão profundo. Jesus, proteção dos aflitos e perdidos. Jesus, purificação do corpo e da alma. Jesus, causa maior da libertação. Jesus, nossa segurança. Jesus, governador da humanidade. Jesus, sustentador da terra. Jesus, auxílio de todas as horas. Jesus, santa bênção. Jesus, iluminação divina. Jesus, santificação dos pecadores. Jesus, glória das glórias. Jesus, plenitude e rendição. Jesus, semente de luz. Jesus, consolação completa. Jesus, vitória plena. Jesus, fonte de amor e de perdão. Jesus, socorro dos aflitos. Jesus, fortaleza de todas as horas. Jesus, lenitivo dos corações aflitos. Jesus, transformação plena. Jesus, transcendência completa. Jesus, advogado supremo. Jesus, jugo suave. Jesus, libertador da imperfeição. Jesus, guardião divino. Jesus, multiplicador da fé. Jesus, pão da vida. Jesus, filho do Altíssimo. Jesus, glória suprema. Jesus, luz dos corações. Jesus, amado irmão. Jesus, fonte de mansidão. Jesus, divino companheiro. Jesus, divina provisão. Jesus, fonte de sabedoria. Jesus, altar das divinas oferendas. Jesus, sempre misericordioso. Jesus, de sagrado coração. Jesus, terna compaixão. Jesus, porto seguro. Jesus, benéfica felicidade. Jesus, resplendor do coração. Jesus, magnífico poder. Jesus, suprema inteligência, Jesus propiciador da justa ação, Jesus libertador das almas, Jesus otorgador da realização, Jesus morador do coração, Jesus desatador dos nós, Jesus energia puríssima, Jesus fomentador da paz, Jesus digno de eterna confiança, Jesus semeador de compaixão, Jesus doador de prosperidade, Jesus refúgio de todos os seres, Jesus de transcendente natureza, Jesus excelsa divindade, Jesus portador de graças, Jesus condutor da verdadeira felicidade, Jesus alegria dos homens, Jesus coração ardente, Jesus Senhor da perfeição, Jesus dispensador de bênçãos, Jesus expressão límpida do amor, Jesus conduze-nos de volta ao Pai. Glória ao amado Filho de Deus, tu és mais brilhante que milhões de sóis, refulgente como milhões de luas cheias. Jesus, nós te sentimos em nossos corações. Glória, glória, glória, mil glórias a Jesus. Amém, amém.